2 de la madrugada, hasta 3044. 18-6, Torre. Confirmado 18-6, hasta 3044. Me mantém passarelo. Zero, solo 14, direita, 12, decimal 9, solo, solo Salvador, a livrar, bem-vindo. 219, muito obrigado, bom trabalho. Sim, segundo 600, número 2, para push, aguarde, por gentileza. Número 2, aguardando, gol no 600. Xané 6210, livrando o circuito. Xané 6210, boa tarde, táxi Alfa, reporte Enzo, táxi 6 Juliette, por gentileza. Alfa, tá Juliette, 6210. Alô, Salvador, Xané 6315, informação Tango, boa tarde. Xané 6315, Tango confere, informação em curso. Guarulhos, pronto, cópia. Pronto, cópia, 6315. Xané 6315, Salvador, Guarulhos, autorizado, nível 360. Decolagem da 1-0, primeira curva direita, prefira a saída da El, Leda, pós Leda, voa direto Bidev, onde intercepta a rota para o WISC 5-0. 5-0-4-2 no transponder, 198 é o controle, o Xané 6315. Xané 6315, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0, após da El, Leda e Bidev, e após a Unifam WISC 5-0. Transponder 5042 e o controle 1198, Xanair 6315. Cotejamento correto, 03 é o portão, após quando pronto, para acionamento puxo, Xanair 6315. Xanair 6315. 252. Vou direto conquista 5489. Direto conquista 5489 da tripla, obrigado. 184, Campinas, consumo apenas autonomia, 3,50. Afirmo. Cândigo no 394, via Índia, como número 2, seguindo o aeroporto da TAN, ponto de espera quando pronto, 2186, 1002 no altímetro, no 0, no 2, bom voo. 1002, seguindo o aeroporto da TAN, no voo no 394. É, Salvador, muito boa tarde, está 3144, ponto de espera da 10, pronto. Entendo, ponto de espera, 3144. Vai manter o ponto de espera, 3144. Azul 4 no meio, estou autorizado, não o procedimento completo, estou autorizado a fazer a final. Portão. E a Juliette 6210, obrigado. Altari 2262. Na escuta, prossiga. Sobre distrito ao 060. Distrito ao 060, 2262. Distrito 262 estabiliza na proa 280. Estabilizando na proa 280, parceiro do 262. Estimativa, nessa frota está liberado 260. Só tem tráfego 12 horas em 10 milhas mais lento, um ATR livrando 7500 em subida no mesmo deslocamento. Ok, gente, já vamos passar. Atingi 3.000, azul 4-1 no meio. Você foi autorizado 2.000, senhor. O 394 na escuta? O 394 na escuta, do, da torre? Preciso chegar um pouco mais à frente, estou com o traço da companhia no pushback, na retaguarda, só para Medida de segurança, tem condições? Afirmativa, chamada 10 metros. Grato. 025 autorizado. 25 é caro, Júlia. Patrono no meia, complete final, chame torre no 86. 86. Passo Paredo 2262, voo Ieval. Tira Teval do 262. E boa tarde, azul 416, uma milha do marcador baixado de trabalho. Tente azul, sente, curta uma aproximação, o volante está livre. Eco, solo as 2-0, ao livrar a direita, 1-2-1, décimo 9 solo, bem-vindo. Azul 41, 16, pouso autorizado, 10, 120 graus com 10. Livre pouso na 10, azul 41, 16. Ativa, vai para o táxi, por gentileza, o 1600. Aguardando o 1600. Corta, após o azul, ali mantém. Após o azul, ali mantém, o C3144. Alfa, quilo até o passo 3, quando lá tem o sinalizador, por gentileza. 00 via Índia no ponto de espera como número 3, quando o plano chama 3886, rotina 310 no 2, bom voo. Via Índia número 3, o voo 1600 da Ciente 3886, boa. Passarinho 2262, voo direto conquista. 2262, direto conquista, obrigado. Controle o Lima Kilo X-ray, está pronto para o primeiro lançamento. Livre lançamento, Kilo X-ray. X-ray. 19 ao solo, 44, pista livre, 130, com mesa autorizada, decolagem. Livre de decolagem, 10, 3144. 41, no meio, boa tarde, táxi via Alfa, reportando o táxi aí, Juliette, posto 3. Táxi via Alfa, reportando antes da Juliette, 41, no meio. Para a central 120, Lima Kilo X-ray. 120, ciente, Lima X-ray. Gate 11, 559er. Request pushwalk and strap. Okay, and it's 559er, report when you're ready to taxi. I call you back, Royal Taxi and 559er. 3325, patrulha 262, Santana. 44, decolagem 24, controle licença 98, bom voo. 098, boa. A Papo Fera pronto, gol no 600, 2, boa tarde. Chama lá da Trans Companhia Lima, tem. 1251-13325. 1251-3325, obrigado. Até mais. Vitor India Juliette, frequência livre para Caio Lourenço. Ativo mais um minuto, cópia em November Alpha, formação com o Setango. Presuno 44, saída Momo, sobe 370, vigilância radar. 370, vigilância, pode atuar, Momo. Autorizado. Direto Momo, 3144, graças. Pushback no ponto 11, ok? Sim, 41, no pé. Vitor India Juliette. Vitor India Juliette, frequência livre. Controle 94, decolado agora 2000, controle licença 98, bom voo, bom domingo. Está na verde, obrigado. No 600, livre decolagem, 120 com 10. Livre decolagem, gol na 600, da 1-0. Salvador 360, bom 394. Salvador, tem alguma chance do 31944 voar front? Guarde que eu vou checar com o centro. Ó. Zero, decolado 21, controle. Quais são? 28, controle 199.8, transfere bom voo. 098, voo na 600, obrigado, até logo. Tá subindo, pro de bomba. Tá pronto para iniciar lançamento, Lima Kilax Ray. Kilax Ray, livre lançamento. Controle, boa tarde, voo na 600, passa 1500. Número 00, código transponder 50 no 5, aguarde identificação. M305, portão 03, após quando plano para ataque. Autorizado, reportará. Salvador, ante 559, 4, curva esquerda, estabiliza na Prodileda. Esquerda, Prodileda, esquerda 4. Protect, please. O centro autorizou proa de front restrito 310. Direto front restrito 310, 3144. Para descida, Lima Kilo X-Ray. Livre descida, Lima Kilo X-Ray, o ajuste no 0 no 2, após 3 mil pés, frequência livre. X-Ray. 1600, contato radar, cruza 4 mil pés, sobe a 370, vigilância. Livre central 370, 1600. 9 Meralta, Salvador. O plano treinamento no corredor forte, mil pés, decolagem zona 7, primeira curva esquerda. É, restrito no corredor forte até 20 milhas de Salvador. Aciona 01 no 7 no transponder, 198 o controle. Papa Romeu, Índia, 9 Meralta. Afirmativo, torre 109.8 e primeira curva esquerda. E o controle em 1 no 9.8, primeira curva esquerda. Neto, pátio 4, 108.62, aproximadamente táxi, bom voo. Muito baixo, ok? Uma sem curso e a tango. Pronto, qual? Próximo mais tango? Apenas confirmando, parte que se encontra é o 5. Intenção é decolagem no 0 ou pista no 7? Mike Tango, Salvador, Brasília, 280 é o nível, decolagem no 7, primeira curva à direita, descida saída Gole, transição ao Fito, a rota é a Pezulu 17, o transponder é o 5020 e o transponder 198, o Papatango Oscar Mike Tango. Confirmando a saída Gole, transição ao Fito, ok? 5, alternado 2085. Tango e Watcher. I'm sorry, good afternoon, TR1 up and take off, runway 10, wind 100, reduce if 1 to knots. TR into position and take off, and it's 559er, runway 10. Tango 3 ao bordo, ciente, livre acionar, chama o táxi. Piso no 54, identifique, desça para o 050, chegada à Mari. Escuta, guardião. Um 394 chama centro Recife, 1251 alterna no 3325. Inicialmente até Aquilo e na Alfa, e reporte na Alfa para iniciar a decolagem. 6015, para o táxi, está com 4 horas, alterna Galeão. Galeão, 4 horas, confirma o POB, Oxana 6315. 168. Via Índia no ponto para chamar 208.6, altímetro no 0 no 2, bom voo. Ok, espera 2.6, via Índia. Sou solo guardião. Feito, guardião, mantendo a minha escuta, reporte cruzando o eixo de decolagem da 1-7. Entendi. cruzamento da 1735, do eixo Guardião. Esse Guardião, a ingressão fora do Tatuã, vai transferir controle, 698, confirmando o comandante e o tempo de voo. Dourado, 8, 10 minutos de voo. Enter. Xanem 6135, ponto espera pronto. Pronto, para 4350, Recife. Afirmativo. Xanem 142, Salvador Recife, autorizado nível 350, via Upper Whisky 58. Decolagem no zero, primeira curva esquerda, terceira saída Puca, transição Caju. 5055, no transponder 398, o controle Xanem 6142. Ok. Autorizado Salvador, corrigindo, Recife nível 350, na Upper Risk 58, decola da 10, primeira curva esquerda, Puca, Caju, 5055 ao transponder, 198 ao controle, o Xané 6142. Afirmativo, só confirmando, saída Puca, transição Caju, ok? Afirmativo, Puca, transição Caju. Guarnay, na hora desse maleque. Ah, o Xané. Reportaremos, obrigado. Andes 559, climb to flight level 280, Radar Civilis. Radar Civilis, climb on 280. Outra cópia? Luiz, corrigindo. Giletini Zulu, Salvador Cairu, mil pés, decolagem 17, primeira curva direita, corredor axé, aciona o padrão, 01 número 2, no transponder, 198 ao controle. Giletini Zulu. Alinhado e pronto, Xanel. Mantendo posição, Xanel, tráfego da antes de decolar, feita ao mesmo perfil nível inferior. Só alguns minutos para dar separação para o controle. Positivo. Mestre Guardião, 198, bom voo. Vou revisionar a parte 4 Semtex. Aonde era? Entendido que já está pronto? Ok, táxi autorizado. Número 2 no ponto de espera para ingresso no 7, reporte quando lá. Iniciando, M3 ano 5. Já tá que você porta na papapá inglês. November Alpha tá pronto? Controle 198, transfere, bom voo. Obrigado, 198. Bom dia. Mil pés, 1012, autorizado a final no zero. 2000 pés, 0012, 7354, autorizado. Já estamos, tá pronto na cabeceira 17? quilômetros de radar. T60 Vigilância, autorizaria Leda da presente, ou da El? Oi, Leda. Obrigado. Padrão 07, livre frequência até decolagem. Então acho que nós estamos aguardando só um minuto para iniciar. Está autorizado no 7, decolagem 120 com 11. Citation ali mantém. De livrar a frequência, não temos tráfego a reportar e até a decolagem, Padrão 07. Padrão 08, acione identificação, chegada Mari, dito 050. Na 6315, solicita desvio à direita das milhas, na Pro 235. Livre! Obrigado. Estamos decolado agora os 41, controle 698, bom voo. 698, graças. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, Salvador. Tango Alfa, como é que tem o decolado no 7, no perfil da Gol e o Fito? Como é que tem o Salvador 280? Guarda de identificação radar. Primativo, Zulu. Salvador, Xanem 1142, pushback acionamento no 7. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama. 145, copia o 040. Quebec Serra, Salvador Mu, 040, plana Yankee, a 40 milha de Salvador, cancela e prossegue visual no 045. Decolagem da 17, primeira curva direita, perfil da saída da EL, após da EL, direto destino. Aciona o transponder padrão 0123, 198 ao controle. Aquilo, Quebec Serra. Livre. Ok, Mike Tango, contato radar, cruza 3.500 pés, sábado 280, vigilância. Ok, feito, Mike Tango. Já 40 milhas, cancele para seguir visual no 045, inicialmente está no 040. Recife Senna, frequency 125 decimal 1, Refonego 133 decimal 25. Recife Center 125 decimal 1, enable 133 decimal 25. Xanem 213, pronto 4360 Galeão, uniforme confere a formação agosto. Pronto 4. Xanem 213, autorizado, nível 3.